corpo e vês com os teus próprios olhos o que vai estar no bem ou no mal e criar o teu próprio ideal. Olhos, o que vai estar no bem ou mal e criar o próprio ideal.